Os meus olhos passearam pelo templo e sem querer pararam no lugar. O meu coração encheu-se de tristeza e então comecei a soluçar. Ao lembrar-me que outrora você errante, tristonho a chorar. Jesus Cristo, de braços abertos, te espera. Sua voz não cessa de chamar. Volta ao aprisco depressa. Gozar a paz do Salvador. No mundo não terás guarida, paz perfeita no mundo não há. E quando findar esta lida, a eternidade espera, sua voz não cessa de chamar. Volta ao aprisco depressa.